vou comparecer. Quiser colar bem, mas que convidado. Nossa domingueira será embaçado. Domingo tá convidado, hoje tem rolê. Tem rima, vários amigos, vou comparecer. Quiser colar bem, mas que convidado. Nossa domingueira será embaçado. Hoje é domingo, tem rap na quebrada, que da hora. Mil anos que eu não canto no palco de uma escola. Atração é meus amigos de guerrilha, que não para, estão na trilha. A disputa sempre é sadia, independente do estilo. Ideologia é rap, lugares de ponta a ponta, leste, norte, sul, oeste. Conexão é feita, quebrada reunida, sem treta, cara feia. Nota 10 aí, família. Atitude feminina, masculina, tá no mic, tá no on. Agora rima, vim aqui pra escutar o som. Fazer a minha quando for chamado. No momento aprecio poesias dos aliados. Tá combinado, domingueira sem padrão. Aposento pouco o sofá e a televisão. Mas que convidado, fique à vontade. Nossa domingueira terá novidade. Domingo tá convidado, hoje tem rolê. Tem rima, vários amigos, vou comparecer. Quiser colar bem, mas que convidado. Nossa domingueira será embaçado. Domingo, o Capri chamou e eu tô aqui. Tem rima, direto das batalhas de MC. Quiser colar bem, mas que convidado. Nossa domingueira será embaçado. Pega o DeLorean e acelera de volta no tempo. Escuta esse sample de quando cê era mestre de cerimônia no templo da educação. Seguiu o exemplo dos monstrão e agora tá preparado. Domingo não foi em vão, antes era microsystem e mic zoado. Beat tudo chiado em loop, uma pá de nego amontoado. Heróis saíram disso aí aliado, transformavam em mega show, evento no precariado. Domingo eles ressacam e nós nem bate a nave. Vale as trancas, nós abre a porta só com rap chave. Pra quem sentiu a telha tremer com o grave do sub, o que a falta de tem ensina, cê não vai aprender no YouTube. Despejei rimas cheias de amor em pátio vazio, fui professor. E isso bem antes da classe tio. Em dúvida pagam pra ver, inseguros pagam por view. Mas sem maldade, se cê não entende essa porra chill. Domingo tá convidado, hoje tem rolê. Tem rima, vários amigos, vou comparecer. Quiser colar bem, mas que convidado. Nossa domingueira será embaçado. Domingo, de lupa no motim, essa é minha firma. Tem rima, diretamente lá da Catarina. Quiser colar bem, mas que convidado. Nossa domingueira aí, será embaçado. Salve Capriê, tamo aí na junção, sem Cartier, mas naquela velha função. Domingão, pé de rap, né leque, é Tupac, é boom bap, best clap, jazz rap, tech 9 e PDD. A mensagem vai longe e nem tem DDD. Comando organizado, mas calma, né, o PCC, com versos elaborados igual o seu TCC. É, você vê, domingão nesse pica, quebrada estrala, as negas já pique, as rifa, meu Deus, como faz? Diz pra mim, diz que sim, diz que sim, não vou mais. Tô a pampa de boa, eu tô sussa, tô chile. Domingo sem cachimbo, eu não sou super Billy. É só rap chavão, se os coxa passa disfarça. Dá um salve no nato e liga as caixas na praça. Domingo do Catarina, Luca tá na quebra. Tem rima, Augusto Oliveira, Itaquera. Quiser colar bem, mas que convidado. Nossa domingueira será embaçado. Domingo, o Capriê que rima na quebrada. Tem rima, quiser chegar de boa, tá em casa. Quiser colar bem, mas que convidado. Nossa domingueira será embaçado. Domingo, do Catarina, Luca tá na quebra. Tem rima, Augusto Oliveira, Itaquera. Quiser colar bem, mas que convidado. Nossa domingueira será embaçado. Domingo, o Capriê que rima na quebrada. Tem rima, quiser chegar de boa, tá em casa. Quiser colar bem,